Alô, Kevinho, qual é a boa, filho? E aí, fio? Mete gol daí que eu meto o hit daqui. Ó como que eu tô. Alô, mano! Aí, seleção, eu vivo dizendo, o moleque do Sintes lançou mais uma, filho. Não parar, dá uma reboladinha, reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não parar, dá uma reboladinha, reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar, é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Que hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né, fio? Aí, Gabriel, vamos jogar junto, fio. É só mandar pro gol. Não parar, dá uma reboladinha, reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não parar, dá uma reboladinha, reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar, é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Que hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né, filho?